com a pele queimada na beira da praia, fumando uma ganja. Tô toda tarada, querendo me dar. Os teus olhos imploram por mais uma transa. Chupo no carro, saio na esquina, te chupo de volta. Só banho de língua, me puxa pra fora nessa adrenalina. Estamos sozinhos, vai me dar na piscina. Toda gostosa, com a pele queimada na beira da praia, fumando uma ganja. Tô toda tarada, querendo me dar. Os teus olhos imploram por mais uma transa. Chupo no carro, saio na esquina, te chupo de volta. Só banho de língua, me puxa pra fora nessa adrenalina. Estamos sozinhos, vai me dar na piscina. De sentar e rebolar no meu cacete. Pito sete quando toma percocê. Mais um doce eu só dropo com você. Pede tudo e foda-se, hoje é outro tempo. Mas eu não me iludo com esses novos tempos. São novos problemas, novos maus momentos. Aprendi a lidar, aprendi doendo. Antes eu seguia, hoje eu tomo os ventos. Antes eu morria nos meus pensamentos. Hoje fumo um bag dos meus manos mortos. Eles me dão força pra seguir vivendo. Eu adoro quando cê me olha. Eu te olho e cê logo se molha. Tô vestido com os trajes da glória. Igualmente nos livros de história. Vamos fazer valer a escolha. Na suíte igual veio ao mundo. Ela faz a garganta profunda. Isso que é sentimento profundo. Ela diz que me ama, não sei se acredito. Porque nós vivemos num mundo sinistro. Onde eles mataram até Jesus Cristo. Cuidado com todos que andam contigo. Tu amas ginástica, tu amas um vito. Tu ama o momento ou tu cai pro conflito. Tu vive essa vida sinistra comigo. Eu dou minha vida pra ficar contigo. Tu toda gostosa com a pele queimada na beira da praia, fumando uma ganja. Tu toda tarada querendo me dar. Os teus olhos imploram por mais uma transa. Chupa no carro, saio na esquina. Te chupo de volta, só banho de língua. Me puxa pra fora nessa adrenalina. Estamos sozinhos, vai me dar na piscina. Toda gostosa com a pele queimada na beira da praia, fumando uma ganja. Tu toda tarada querendo me dar. Os teus olhos imploram por mais uma transa. Chupa no carro, saio na esquina.